O tema de hoje é estar de bem com a vida. Quem não quer estar de bem com a vida, né? Eu estava vendo um vídeo de uma filósofa, Lúcia Helena, e ela dá algumas dicas para a gente poder estar de bem com a vida. São, assim, algumas dicas simples e muito úteis e viáveis para qualquer um de nós. E essas dicas, os conselhos, eles vão criar um ambiente, uma atmosfera propícia para que a gente fique de bem com a vida. Mas o que vai determinar mesmo que isso aconteça é o nosso desejo, é a nossa vontade de fazer. Porque é isso que determina, né? Somente o conselho a gente ouve e não faz, não vai funcionar. Então, se nós procurarmos seguir, nós com certeza teremos sucesso nessa caminhada. E a primeira dica que ela nos dá é nós termos um ideal. A primeira coisa que ela fala, nós termos um ideal. E é a história do propósito que é muito falada nos dias de hoje, né? E o que que é ter esse propósito? É nós termos um ideal para nós nos direcionarmos, nós sabermos nos direcionarmos para alguma coisa, para que nós não nos sintamos assim perdidos, desorientados, sem um norte, meio assim à deriva, né? Então, quando nós temos esse ideal, nós sabemos aonde nós queremos chegar. Vamos imaginar assim uma situação agora que vocês vão se colocar, coloquem a consciência de vocês no último dia da sua vida. Lá no último dia da sua vida. Que tipo de ser humano você quer ser nessa hora? O que que você quer ter construído em você? Como você quer ser? Qual é o resultado do seu trabalho de uma vida inteira? Pense nisso. O que que é? É ter valores? É ter alguma virtude? Por isso é importante que a gente faça uma escolha. É como se fosse uma casa. Vocês imaginam uma casa que vai ser construída. O que que nós vamos fazer? Nós vamos consultar um arquiteto, que ele vai planejar uma planta, né? Toda detalhada. O arquiteto vai passar para o engenheiro e o engenheiro vai passar para o mestre de obras. E o mestre de obras, todos os dias quando ele vai trabalhar, o que que ele vai fazer? Ele vai olhar para essa planta pronta do futuro. Porque ali ele tem toda a diretriz. E nós, quando nós não sabemos qual é o nosso ideal, como nós vamos trabalhar? Para onde? Em que direção? Se nós não soubermos, nós vamos ficar assim, absolutamente à deriva. E muitas vezes nós nos sentimos assim. Meio à deriva, meio perdidos, porque de fato nós estamos. Então, nós colocando a nossa consciência nesse momento da morte, né, vai nos obrigar a definir um ideal de vida, que certamente está assim num plano sutil, num plano assim de valores, de virtudes e de sabedoria. Porque diante da morte, ninguém vai ficar pensando qual é a soma da sua conta bancária, nem o número de carros que deixou na garagem. Ninguém vai pensar nisso. Diante da morte, nós vamos pensar no campo do ser, nós vamos pensar, o que eu fui? O que eu fiz? Eu fiz a diferença? Eu somei na vida das pessoas? Nós vamos fazer essas perguntas essenciais. Eu contribuí um pouco para a vida ser diferente? São essas as perguntas que nós vamos fazer. O que o mundo se tornou graças a mim? Ou seja, eu fui um fator de soma? Eu somei? Então, isso é fundamental, a gente ter um ideal. Suponhamos que eu tenho um objetivo. O meu objetivo é fraternidade e justiça, tá? Esse é meu objetivo. Todos os dias da minha vida, eles vão ser encaminhados nessa direção, sem ansiedade nenhuma. É simplesmente para que eu dê um conteúdo para os meus dias, para que eu saiba o que é que eu quero fazer. E cada dia eu trabalho a justiça e a fraternidade daqueles dias. Eu não preciso me preocupar, é com aquele momento de agora. Aí eu vou caminhando nessa direção. E o ideal é simplesmente para que eu não me perca no meio do caminho. Eu sei aonde eu quero chegar. Então, quando nós temos um direcionamento, nós podemos ter valores. E esses valores, eles vão nos dizer, o que me leva nessa direção é bom. O que me leva para outra direção não é bom, não é confiável e é negativo. Então, aí nós podemos fazer escolhas e nós vamos saber o que é necessário para nós construirmos. Dessas escolhas, nós vamos saber o que é necessário. Porque a partir daí, nós vamos ter um espírito de missão. O espírito de missão é a segunda dica. E o que é o espírito de missão? O espírito de missão é que eu sei o que eu quero construir. Eu quero construir a mim mesmo como um ser humano mais pleno. E quando eu sei o que eu quero construir, imagine que eu queira construir uma mesa. A minha missão é construir uma mesa. Então, eu vou me dirigir lá para aquele local e vou escolher os materiais para mim fazer uma mesa. A minha escolha, ela vai ser bem acertada, porque eu sei o que eu quero construir. E aquele que não sabe o que quer construir, ele vai escolher coisas absurdas e também ele vai gastar uma energia que nem é necessária, porque ele não sabe o que ele vai fazer, né? Então, o ideal e o espírito de missão, eles dão um direcionamento que permite com que a gente caminhe com passos mais certos para fazer chegar naquele objetivo que nós queremos. E aí evita a angústia de nós nos sentirmos à deriva. O que é isso? Que é exatamente quando nós não sabemos o que nós queremos. Nós estamos vivendo o mês de setembro amarelo e quantas pessoas, elas já não sabem o que elas querem, elas não têm uma missão e elas estão desesperadas e desistindo de viver. Então, o ideal, o espírito de missão e o terceiro item, ele vai nos levar a outra dica, que é um momento de vida interior. Quando nós temos o ideal e o espírito de missão, nós vamos ver o que é o momento de vida interior. Onde a gente para e pensa. O ideal, o que eu fiz no dia de hoje? ele foi coerente com o meu ideal ou não? Por que foi que eu saí da minha trilha, do que eu tinha me proposto? O que foi tão atraente que me tirou desse caminho e me levou para cá? A gente tem que trabalhar muito esse propósito para a gente marcar bem e não se perder, porque nós temos que seguir na trilha, né? E quando eu tenho esse sentimento, eu estou sendo eu mesmo. Essa é a minha identidade. Eu caminho nessa direção e nada deve me tirar desse caminho. O ideal seria que nada nos tirasse desse caminho. Então, tem esse momento de vida interior que é diário. Aristóteles, ele chamava isso de os divinos ócios. Momento de dialogar com a nossa alma e verificar como andamos fazendo e o que andamos fazendo com os nossos dias, para que nós não joguemos fora a nossa vida. E a nossa vida, ela não é tão longa assim para nós jogarmos fora dias. E a última dica é cultivar a disciplina. Porque através da disciplina, nós podemos começar a ter pequenas vitórias sobre as dificuldades, sobre as circunstâncias da vida. E se nós olharmos, a desorganização, ela nos freia. A desorganização, a falta de método, o caos, ele faz com que nós fiquemos freados no meio da nossa desordem, da nossa bagunça. E aí nós não conseguimos avançar, porque não tem uma trilha para nós avançarmos. Se eu disser para vocês, vocês têm uma hora para pegarem todos os seus documentos e apresentarem, porque vocês têm uma ótima chance de emprego. Se vocês não forem pessoas organizadas, vocês não vão conseguir em uma hora juntar toda essa documentação para aproveitar essa oportunidade. Então, e vão perder a chance do emprego. Então, a desorganização, o caos, ele sempre vai parando o nosso caminho e roubando oportunidades. Portanto, a disciplina, ela é extremamente necessária para nós avançarmos. Porque é muito ruim quando a gente olha para trás e só vê fracassos. Isso vai fazer o quê? Vai fazer nós nos desanimarmos. E até nós nos motivarmos novamente, é um pouco difícil. Então, a disciplina, ela vai fazer com que nós tenhamos pequenos avanços e desenvolvamos a autoconfiança, a segurança e um sadio orgulho das provas que nós estamos conseguindo superar. Portanto, ela é extremamente necessária para nós avançarmos e termos esse estímulo de saber que ainda que pouco, que ainda que devagar, mas nós estamos avançando. Então, para nós estarmos de bem com a vida, é necessário que nós queiramos em primeiro lugar e termos um ideal, um espírito de missão, um momento de vida interior e muita disciplina.